Oi, boa noite, Gol 273, pontos para a 1-0. 1-2-7-3, ali mantém, pistão 1-0. Ali mantém, Gol 1-2-7-3. Webjet 6708, da cola 255, controle 119.8, bom voo. 198, boa noite. Controle web 6708. Controle 6708, Webjet. 608, cotação radar da decolagem, suba para o nível 330, perfil da saída PUCA. Vou precisar tomar proa 40, senhor, para evitar a formação. Sexto desvio. Bono 273, livre decolagem, pistão 1-0, vento no meio 0 grau, 08 nós. Iniciado, Bono 273. Decola 257, controle 1-9-8, bom voo. 1-9-8, boa, 1-2-7-3, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa, 1-2-7-3, boa. 1-2-7-3, contato radar na decolagem, suba para nível 360, perfil da saída Golem. Perfil da Golem, sessão 360, boa, 1-2-7-3. Prossiga. Vai ter que manter mais um pouquinho a posição aqui para a partida. Tem algum problema? Tem não, pode chamar pronto novamente então, por gentileza. Camarada. Ativo, então vou levar de volta pro portão 6, tá? 317. Não, não tem nenhum tráfego retaguarda para início de táxi não, ok? Se desejar manter a posição para checar, tá livre. Vai ter que manter. Seria bom a gente voltar pra posição mesmo. Ok, então, como desejar, tá livre o teu portão. Tá bom, tá, então, tá 3-1-7. chegou no 273, para evitar a formação, pode manter a proa 260? Sim, chegou no 273, autorizado. Grato, 260, por 12 milhas e depois pode voar no perfil aqui? Tente. Jet Mercedes 08, chame Centro Recife, 126-85, alterna 125-45. 126-85-125, boa noite. Controle Salvador, o gol no 884. 884, acione identificação, autorizado via chegada mar e desça para 2000 pés. Altímetro no 0 no 2. Está autorizado o final do procedimento LS Exoição Glide, reporte estabilizado no curso do localizador. Reportaremos até 2000 pés, confirme restrição de 900 metros e a condição da pista. Primeiros 90 metros impraticáveis, procedimento LS Exoição Glide, da pista no zero. Ciente, pista seca. E vamos coordenar. Tá, só confirmando, são apenas 90 metros de restrição na pista. Confirmo, os primeiros 90 metros e está o LS Exoway sem um glide. Ciente. Controle Gol no 273, está voando para o Odigole aqui, hein? Chegou no 273. Kranek, está molhada a pista aqui. Obrigado. Alô, compôs. Chame Centro Recife, 128-8, alterna 133-25. 288-3325, gol no 273, boa noite. Está autorizado para o estacionar no meia. Onde vai? retornar na posição da posição. Quanto puxa então? Camarada. Sou Salvador, boa noite. O TAN 3603, informação hotel. Só um instantinho que esse moço fala, por gentileza. 3603, informação hotel. Salvador, boa noite, TAN 3603, informação hotel. Primeiro, eu tenho Guarulhos, só um instante a cópia da autorização, por gentileza. Na Back na posição 06, TAN 3197. Chame táxi. Mais táxi da 3197. Controle Salvador, boa noite. É o Gol 1776, tem essa informação. Hotel passa 220. 1776, acione identificação, autorizado via chegada mar e desça para 3.000 pés, altímetro no 03. Via mar e para 3.000 pés, o Gol 776. 3603. Pronto, prossiga. Autorizou Guarulhos, nível 340, Upper Whisky 50, decola a pista no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés, a terceira milha após curva à direita, subida da El Transição de Ner. Controle em 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, código 5154. Atrasado Guarulhos, nível 340, Upper Whisky 50, decola da pista no zero, mantém a proa 2 mil, curva à direita na saída da El Transição de Ner. Aciona 5154, controle 198, 1286. Correto, cotejamento, portão 3, chame pronto, puxa a sinal. 3603. Paxuta 317, estamos com 5-1 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 40 minutos de autonomia. 5-1, 3 e 40, Guarulhos, táxi autorizado via Direct Alpha, ponto de espera 1-0, torre 1-8, decimal 6, altímetro no 0, 1-3, agora 1013, tem uma boa viagem. Tive táxi Direct Alpha 286, 1013, obrigado, boa noite, Santa 317. 3070, aciona identificação, autorizado via chegada a Mari, desça para nível 050. Desenho 050 na Mari, 4070. Salvador, boa noite na 3561, informação hotel para Brasília. 3561 no Brasília, aguarde copo, informação em curso, hotel, time 3, só instante copo, planeta 3561. Tem, está 3561. Mandou boa noite, tá 317, ponto perto da 10, pronto. Sim, boa noite, tá 317, ponto perto da 10, pronto. 884. 884, torre, ano 86. 86, agora no 884. Autorizado a decolagem imediata, pichando 0, tanto 3190, o vento 190 graus com 08 nós. Ajuste 10013. Tem decolagem imediata, 1013, tanto 3197. Torre de Salvador, uma boa noite, com 1884, está na final do ILS-XRI, dá 10. Tente gol no 884, continue a aproximação, aguardando pista livre. Informa a Buzz iniciando nesse momento a rolagem da pista 10. E informa os primeiros 90 metros da pista 10 estão fechados. E pista molhada. Sente o gol no 884. Tá 3561. Ah, escuta, prossegue, senhor. Autorizou Brasília, nível 380, aeroporto azul 17, decola a pista 10, mantém a reta a cruzar 2 mil pés na terceira milha. Após curva direita, subida agora, leval, transição, o fito, controle em 1198, torre 186, código 5160. Autorizado 380 para Brasília, o peso 17, decola da 10, 2 mil pés. Ou terceira milha, curva direita na gola, leval, ofito, 198, controle 186, torre, 5160, transponder, está na 3561. Cotejamento, chame pronto para puxa será no 8. Chamará, está na 3561. Paulo Salvador, está 3603, do 3, pronto para o pushback acionamento. Portão 3 ou 3, ótimo, táxi 3603. Já que tiver questionamento, é 3603. Fere 1200 pés, não sei se conta. 97, contato radar da decolagem, suba para 340, perfil da saída da EL. 340, perfil, pode valer, da Oblesa presente, senhor, da 317. Até o perfil. Autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus com 07 nós. Ajuste 10 no 3. Repouso no 0 no 84. Treze o ajuste. E 13. Sete meia, desceu via chegada para 2 mil pés, altímetro no 013, informe estabilizado no localizador. 2 mil pés, solicita pessoal o GPS da 10. Autorizado descer para 2.500 pés na proa do serviço 366. O gol no 776. Tem 2.500 no serviço 366. 884 no solo aos 19. Libera a direita, chama o solo 121 decimal 9, boa noite. Direita 129, boa noite. Boa noite, 84. Redução para 220 nós. Reduzindo 220 nós, 4070. Bazuca 070, solicito a RNAVE da pista 10. Sente após etapa e desça para 3500 pés na proa do Serra Vitor 366. Após etapa e desça para 3000 na proa do Serra Vitor 366, 4070. 3500 pés, altímetro no 0 no 3. 3500 pés, altímetro no 0, 1 no 3, 4070. A uma milha do Serra Vitor 366, autorizado prosseguir no RNAVE? Autorizado, prosseguindo na RNAVE, aguarde para transferência. Gente, prosseguindo na RNAVE, aguardando, voo 776. Salvador está 3603, nós pro táxi, temos 88 a bordo, 4 horas e 5, Fernando Galeão. ...603 via Índia, conquistando a torre 186, 1013 no ajuste. 1093 agora, autorizado via Índia, 186 no torre, está 3603. ...76, complete final da RNAVE, chame torre, 1 no 8, decimal 6. 286, boa noite. Salvador, boa noite, é o gol 776, aproximando-se do Serra Vitor 372, trem checado. 3455, acione identificação, autorizado via chegada Banff, desça para nível 050. Via Banff, 050, 3455 da TAM. Azul 4070, desça para 2500 pés, altímetro no 0 no 3, reporte na final do RNAVE. Receba 2500, ajustado no 0 no 3, 4070. Zona 97, chame Centro Recife, 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. 282-23-325, obrigado. Pichamo 0, o vento 130 graus com 14 nós. Ajuste 10, 13, pista molhada. Sente, ele depois na 10, igual 776. Antes da Juliette, chegou no 884. 884, agiliza e ingresso portão 62. Agilizando 62, vou no 884. Controle, o 3455 da TAM. Recepção.